397, chame o centro Recife, frequência na 25 do sinal 1, agora no 26 do sinal 8. Confirma o gol no 397, a frequência, por favor. 397, 125 do sinal 1, agora 123 do sinal 8. Positivo, 125 do sinal 1 até. Espera, 1, 2, 3, décima 8, muito obrigado e uma boa tarde. Bom final de semana. Autorizado, decolado a hora 191, 70 graus, 09 nós, fica atento a cheiro de turbulência, 09 da Gol. Solo Zuno 9, chame o solo 219. 1219. Se reais, eu vou com calma. Sim, tá. Táxi autorizado até o ponto de espera, 17. Oscar Whisky, decolado ao 20, tome a cor do farol de Tapuã, chame o controle, 120, decima 8. Tapuã, controle 120, decima 8, November of Whisky. O Xané, 6315, autorizado. Alinhar e decolada 1-0, o vento é 1-70 graus, 08 nós. Alinhar e decola, 6315. Alinhar e procedimento é o Sextilho, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, para a curva da critério, sem interferir com, sem aproximar da final da 1-0, o ajuste no 0-9, o vento no momento é 1-80 graus, 0-9 graus. Assim, curva pela esquerda. Confirme a intenção de sobrevoo após o Fora da Barra. Estou voando em Vera Cruz, fazendo a Oscar Whisker. Thank you. 180 graus, 09 nós. 95, obrigado. Parou todo. torre, 18, décima 95, tá ouvindo, né? Confirma, November as coisas. PSS aí. Agora 964, aguarde a autorização de pouso, tráfego no setor norte, a 1510. Ajuste no 019. 19, aguardando, gol 1964, obrigado pela informação, tráfego. Observo, inicia a decolagem assim que é autorizada. Livre da colagem, dá 17, venta 18, 0 graus, 08 nós, Boeing da Gol, no externo, da 10. Na 6315, decolado aos 23, controle em 120, décima 8. 208, obrigado, 6315. Pulo 964, pulo autorizado na 10, vento 170 graus, 08 nós. Viu, pulo 10, gol 964. Xelé, 63, 15, contato radar na decolagem. Fundo para nível de voo 360, está autorizado, direto e direto. 7, 360, 360. Controle. Salvador, passa no 2230, passando a parte diante da novela. Passa no 2230, e eu fazia chegar da mão para nível de voo 1910, que é levar 1910 na norte. Esse dia, para 1910, 110, e esse ajuste, passa no 2230. São 3154, dessa via chegada a bola de 1, para o nível de 050, que é legal, 10 na 9. Tango Serra Golf, curve ligeiramente à sua esquerda, perna contra o vento, dá 10, e aguarde para seguir na linha do litoral norte, a 500 pés. Ótimo, conclusão à esquerda, conforme o seu formato, só que cruzou com seu curvo. Mantenha a perna contra o vento, da 10, curve aí à esquerda, aguardando para o cruzamento da final da 28. Serra Golf, suba para 1010 e está autorizado o cruzamento da final da 28. Reposte com esse cruzamento. Afirmativo, segura para a palavra. 1010. Mazulu Golf, pouso autorizado na 17, o vento é 1970 graus, 8 nós. 5, marcado travado, novo pouso, Mazulu Golf. Otávio Serra Golf, aeronave da Gol já no solo, tráfego já superado, prossegue para o corredor forte, na linha do litoral norte, após o cruzamento do campo, controle 120, décima 8. Após o cruzamento, 1208, você vai para meio. Noito, origem, Gol 964, no solo aos 2,6, chame o céu, 1,2, decimal 9. Olá, os 27, 3 de táxi, via Patá, 45. Tá 3 1 5 4, deixa para 4 no pós. 195 ao controle de Salvador, boa viagem, tá enxergo. Cuidado, boa tarde. Zona Recife, na 3 horas. Passagem de Torre Salvador, 3 janela, final do, da 10, fiz nosso campo. São do Sierra Golf, mantenha as condições de 10, no meu país. Quilômetro 09, quando eu fui, foi fechado para terminar Aracaju e o treino de Aracaju. Ok. Aí o DV 230, deixa para o DV 050, de 2017 para 2009, número 2 na aproximação. Aí o DVD 60 com o seu controle? Negativo, 2230. Passarei do DVD 60, deixa para o DVD 0050. Reduz para 2009, número 2 na aproximação. 2009, está 5000, número 2 de aproximação, 2230, passarei. Tudo bem, as coisas que na próxima conhecida informada, depois a minha assistência para a coordenação. Comprovação, 3 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, secundário, número 3, última 1, fechando a minha 3, 2, 5. Secundário, 1, 2, 5, 1, secundário, 1, 2, 3, última 1, fechando a minha 3, 2, 5, 1. A 3, 1, 5, 4, deixa para 2, 1, 3, autorizado o final do tipo de minha coleta X-ray. Depois de estabilizado no localizador. Controle Salvador, estimando terminal de Aracaju, às 1:08 e estimando Aracaju às 1:08:29. Quanto tempo? Atualmente, com isso, confirma o estimado da terminal Aracaju? O estimado da terminal Aracaju é o 1:08. Já está no seu trabalho, você confirmando o terminal Aracaju no 800? Aqui, ó. Gente, no 800 e no 829. Aqui, ó. Está no trabalho. Já está no seu trabalho, você aposta 2:00 milhas da festada de Salvador. Eu vou falar. Saiu de 2:03, recuperação para sequenciamento, curva direita, frio 190, limite ao localizador. Direita 190, no caso do lote 2:03. Né, 326 no solo aos 32, Jefferson, aluno 21.9. 219, deixa eu ver 3, 2, 6, boa. 2-7-0-9-3, portão 9, para Rio de Janeiro, Galeão 4. 2-3 milhas nordeste do Novo Salvador, serviço radar encerrado, mantenha a segunda regra de voo visuais monumentais, e ingressar na terminal Aracaju, chamando Aracaju 130, decimal 3. Decolado às 3-8, chame o controle 1-2-0, décima 8. Controle 1-2-0-8, canal 61-4-2, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, canal 61-4-2, decolado na FUCA, passando 1.800. Chame 61-4-2, contato radar, sim, para mim, 350, via toda a FUCA. 350, via FUCA, canal 61-4-2, sem referência. Lá de setor, poderia voar direto para o Cancun? Aqueles outros não, 142. Direto para o Cancun, 142. Localizador, 3154. 3154, chama turno 9, decimal 95. É autorizado o pouso, então no 0, vai então no 50 graus, 079. Livre pouso, Corrigindo a frequência de geração secundária 119.0. Tango direto pela altitude 350. Adaptamos o direito coletivo, confirma o tipo de equipamento. Salvador, boa tarde, passarei 2230. Boa tarde, passarei 2230. Pouso autorizado, então 0,21 no 40 graus, 09 leg. 2230, livre pouso. Frequência 2.85, até o número 5.45. 2.685, até o 2.45, será 61 no 42. Estamos em direto seletivo, com o contato bilateral com o Paulo Lemos em Veracruz, com o mesmo que está fazendo no TGL de Veracruz. Na minha 321, autorizado a ganhar e manter, 1-0. Passe não, não serve, minha 321. Delta, governo Fauna, SM Transponder 0224, mantenha o ciclo de radar de vídeo da Tinegal 099, confirma o prazer e nível 3 para o calculador. 2230, no solo aos 47, chama o solo 219. 1219, chama o solo, passarelo 2230. Oxenami 321, autorizado a decolar, não, no 0, ventando 70 graus, 09 mais. Papa Tango, Delta, Botano Fogo, e o Paulinho, que está negociando com o Dr. Lázaro, mantenha o governo de Vivian, o nível 035. Pode para a costa, a presura 3. O Paulinho Fogo, eu consigo, tipo, pessoas a bordo? Salvador, boa tarde, o gol 1796, informação do River. Colado, aos 49, chame o controle 120, décima 8. 208, boa, minha 3. Boa tarde, Salvador, aquele que eu já vou até, o senhor é minha 321. Senhor é minha 321, contato com a DAS, estou para o vídeo 360, via saída do número. 360, abro o ano 632. Número 0978 para o número 0050. Número 93, autorizado decolada 10, venta 160 graus, 109. Decolado aos 5 anos, chame o controle, 120, décima 8. 3193, contato com a DAS, tudo para o nível 3406, saída São Romano. É tudo da diretoria, com 3193. Salvo Uno, vamos direto Leda, na segurança. Número 097, informação de tráfego, 3 horas, 1, 2 milhas, como se veste, mantendo o vídeo 035, Papa 28 Alfa. 097, deixa para 2 motéis, autorizado o sinal do procedimento LSX-3, a peste estabilizada no localizador. 3, Cocairense, descendo 7-level-0, 6-0, vai aberto, arrival, excelente, 1-0, 1-8. Quatro, Rio Grande do Sul, Rio Paraná, Rio 050, Canegal, 0-18. Rio Grande do Sul, corrigindo, Canegal, 0-19. Portugal, Rio do Sul, Tenente, 1-0-19. Xanama 321, chame no centro, repita frequência 1, 2, 8 e ITO 935.3. A secundária 353 e confirma a primária excelente. Xanama 321, primária 1, 2, 8. 228, boa, minha 321. Avaliação alfa uniforme gosto, assina identificação, mantenha a cor do verde, do de rola 00. Sono 164, desça para 4-3. Tá, 3193, chame o centro Recife. Frequência 1, 2, 5, 1, 9, 1, 2, 3, 1, 8. Eu sei quando vai ser, Zé. Tá, vai ser ainda Delta Bravo? Ainda Delta Bravo. Thank you. chama Tono no outro sinal 95. Autorizado, pouso 190, venta 170, grau 8 nós. Isso, pouso 190. Levando só metade prevenida. Chegou com a ponte prevenida, volta para o telefone. Já tem que estar de forma, separar o número 710, que é legal, mas 098. Já está pegando o som, que é legal, 1018. Informação de tráfego é zero de 9 milhas, mantendo o Uruguai na 5, se tiver de juiz, passa à direita. O número 64, o estrado de juiz, pega autorizado o sinal de procedimento elétrico, que foi o posto estabilizado. A Jesus vai formar estabilizado no 64. Está na meta 2.6, para 4.3. Afirmativo, chamando a 226. Quatro mil para a 226. Tá bom, Juliette, chegou aqui, informa a aeronave para passar para a Delta Bravo no curso corredor. Caixa prego, passando o sul, daí o Saparica, mantendo o meu pé e não está na escuta desse controle. Gente, eu estou aqui, Dona Lívia, onde? Eu estou aqui, cuidando dos contratos dos locais, e o lançamento aperte para a descida. Bota na descida, tudo bem? Chegou no 796, ponto 2.0, ponto 90, número 2. Mantém o ponto 0, 796. Mantém o 796. Calama 2.2, número 2 de aproximação, reduzindo o ponto para 2.0 mais. Gente, de cima, redução 2.2.0.9, chegando a 2.2.6. Já está passando em forma de direto para alta. E aqui que é 10kg, deita para o que de tráfego, eu estou escutando o vídeo de 035, confirma o estimado de homens na sala. Passagem da Delta Bravo, mantenha sobre o valor de 2 visuais no meu teste no corredor. Eu posso parir e fica atento para o turismo que estará no solo em mais 4 minutos. Passagem de volta para fora, nós aqui lançou, faz a posição de 2.06.000 em descida. Sou Sete, Zona da Azul, autorizado a decolagem da 1-0, venta 1, 0 graus, 1-0 mais. Decolagem 1-0, Azul 4, 1-3-1. 4131, vou direto Mótico, já. Direto Mótico, 4131. Portugal 083, descendo para o 3000 feet, 0206, estou 1909. Salve 083, keep 1909, salve 3000. As três que mantenham o 1840, aguarde o curso de rotatória. Passei 40, aguardando instruções para a rotatória 90 no Switch. Fechando a minha 2286, no turno 8 do sinal 95. Corrido 85, chega a minha 2286. Azul 4131, localizer. Então, 0-3, vou cancelar o 3000, salve o localizer. Então, 0-0-9, livre da colagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 mais. Flamengo mantenha o norte do campo, temos um rebolo do Oxenema externo. Flamengo, Oxenema afiada. Oxenema 226, informa o tráfego a aproximadamente 5 milhas no setor norte do campo, a 1000 pés. Não interfere na aproximação. Fecha o tráfego, Oxenema 226. Azul 4131, confirma sua velocidade indicada? 260, 4131. 260, confirma? Afirmo. Beto. Beto, Beto. 9796, confirma sua velocidade indicada? A indicada está acelerando para 290. Certo, mantenha uma máxima, no máximo 290 de indicada agora no 796. A gente manterá a máxima indicada 2-1-0. Você colocou o nível 1-1-0? Isso, está gostando lá, claro. Seu setor está formando 9 graus que isso, 1-1500 pés, temos aeronave fazendo espera na rotatória a 1-1000 pés. Mantendo 3-0 em Paripe, está vendo o Oscar Whisky. Foi 2-0-0-9, está para acordar lá, colar isso, outro nível 2-4-0. 0-0-0, lado solicita 1-8-0, final, se tiver. Você subiu, mantém o nível 1-8-0, aguardando a atualização. 30-80, lá. A Portugal 0-2-3, complete o plano, capital 1-1-8, décima mais de 5. A 0-2-3, complete o plano, capital 1-1-8, décima mais de 5. A 0-2-3, final 1-1-8, mais de 5, clear for us. Azul 4462, 4-0 final do procedimento, deixa para 2006, o ajuste é 908, informa estabilizado. 22 autorizado, 26 de mel, contato estabilizado, 4462. Sim, continua a ser 6-5-3-1-3. Alto, tudo bem. 1-2-3-8. Eu não vou ver isso, conforme temos a aeronave à sua esquerda fazendo uma espera, a uma busca, mantendo o nome 10. 590, a sua vista. M226, no solo 14, libera o JTCF, chamei 121, deixa o meu nome. Lembrando, é que chama 219, chama 6226, boa. Voo 1796, chame Recife agora, frequência 125.1, alternado 1238. Foi 51238, Voo 1796, obrigado, Matheus. That last one, we want to do that, I'll give it to me. Mantendo na 1500 para isso. Prossegue para a rotatória, batendo no 1500 para isso, novembro, Alfa Whisky. Força visual com essa oficial na final da 10, tem precisado espera para a gente aqui na posição. Ok, autorizado a final da 7, agora utilização de pontos, já estou falando isso. Autorizado a final da 7, deu para mais forte. Zero como sinal, se apresenta o voo direto ao coral. Direto coral, 190 final, voo. Bota para estar em forma atrás do pouso, eu prefiro para qual pátio? Pátio da base, eu vou fazer forma. Sim. 32, passarei do 9805, autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Autorizado, pistão 7, já pistão 7, 0 graus, 0 mais ou menos. Autorizado. Pois a posição coral, 2009, direto do código. Após coral, direto do código. Posição e código. E o COG? Romeu Novembro, Erosco Whisky, chama a torre Salvador, frequência 1198.95. Chamar a torre na frequência 1198.95, 90, Oscar Whisky. Vamos deixar a França, vou 1884. 1984,